Chegou uma hora 2000 milhas, rumo oeste, cruzando 065, subindo para o nível 220, Bravo Eco 9 Lima. Sim, Bravo Eco 9 Lima. Ataca Eco, faz 90 subidas. Viu, pegue. Consegue subir com a máxima, para o 220, confirme. Ataca para a Serra, próximo 11 horas, 2, 3 milhas, rumo nordeste, cruzando 090, descendo para 050, 2737. Segundo 230, e faz uma voz de descida? No momento, mantendo 1.607. Entendi. Então, uma explicada de 1.227, se eu manter 1.05, ótimo, Chiquinho. Chiquinho, Chiquinho, para que a gente não seja um alerta, chama o Recife em 1.290. Para 3 metais, ajuste no 08, para ser superado. Será 1018, 3000, mantendo para 048. É que você está certo, para ser superado. Comandante, bom dia, azul 9222, decola. Azul 9222, contato radar na decolagem, saída Arboruna, nível 340. Chama 250, próximo 2 horas 9 milhas, rumo oposto, mantendo 085, chama 208. Atacando o Oeste, caminho de uniforme, próximo 11 horas 8 milhas, rumo no 10, cruzando 150, descendo para o Centrão, rumo 220. Chama para a ocupação, são prioridades de time. Opa, é a ocupação ao controle. Seja prioridade de direto de time, a ocupação. Sim, para 2000, autorizado o procedimento, o reporte estabilizado. 2000, está alta do estado, o reporte está estabilizado. Colado autorizado, piscina 7, 190 graus, 059. seria uma subida e curva direita para o 305. 305 por 20 mil e 09222. Direita 305 por 20 mil e 09222. 09222, traço de 12 horas, 12 mil, escrevendo no 135 para o nível 220, um Brasileiro com 9 Lima, com 150 mais ground. Azul 4-2, correção. Azul 9-2, 2-2, autorizado para o voo. contato Tango, Oscar Serra, Oscar Petardo. Fazer 9222, chama o centro Recife, em 126, decimal 85. Zero com o número de para cruzar de cima para o para nível 050. Com 3304, VLF. VLF 3304. 0050. Ainda é 0, a 17-80 com o meu descido. Estou com condições de entregar a máxima na descida, com certeza? Velocidade de razão. Razão. Direto entre 2 mil de razão, máxima para o nível de 2050, devido ao tráfego de 12 horas, 3-4 milhas, cruzando o nível 120, com 3304. Até Romeu, até Romeu, contato radar estabelecido a 70 milhas, 70 milhas noroeste do Equador, Rei Parita. Como é legal, eu vou se Vai 0-0 para 3-3-0-4. 61 2000 decimal zero. 200 para 3304. Avenida 780, decisão de instruções para 2006, está autorizado o procedimento, a porta está ligada. Médio pode estar estabilizado no SUI 2780. Ótima, controle de óleo. Estou trabalhando com a Leda, eu tenho 3.000 metros. Melhor ainda, voando Leda, 3.000 metros. Aproveita nas leis, identifique se chegada com mais de uma, desça e mantenha 050. Leve 4, são 38 nas leis. São 3.63, uma agora recife, 1, 2, 3, 2, 3.

Estabilizado. Ok, Hotel Romeo, 3025, agora no meio que antes pede, e registro 18-08. Dado o cruzamento. Vocês fizeram no solo 154 direita, passe Alfa Kilo para o pátio 3, fica atento ao sinalizador. 10 direita, Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, azul 2780, obrigado. 18-9-3095. 18-9-3095. São 3896, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando a história, 3296. Para a pista 7, a sua chave de pronto. Papa Romeu, viu, Papa Romeu, cruzado o sinal da 17. Cruzado o sinal da 17, Papa Romeu. Chama 3, chama Romeu, chama Recife, chama 23, sinal 8. O vento no 30 graus, 5 nós, informe que a prova de decolagem mantém a proa até 1.500 pés. O pé ficou à esquerda na saída do local. Oitava meia, já digo lá. Sim, chama para o observador em 198 do sinal 95. 198, mais 5, oitava meia. frequência Lima. Sul 1094, ascendente expansão do SZ, abanão de 1, para o nível de voo 050. Boa noite, Camargo, já prestaram informação. O campo encontra-se com 5 mil de visibilidade, ou no 1.210 pés, chuva leve sobre a Europa. Informamos, temos um tráfego cruzando o eixo da Cristal Negra para a Cidrezão no bairro da Paz. O Rota 44 mantendo 500 pés. Sete no tráfego, Rota mais pé que está na proa de Rota, pode ser para 500 pés. Está presente, desce para 500 pés, ajuste permanece no 09. Rota mais pé. Presta mais pé que reporte visão ao helicóptero. Será tempo ainda na 11, João. Hotel Romeo Golf, esse paciente do Oscar Martins é um Serra aqui, 7 milhas, 8 milhas, posição 12 horas, 8 milhas como posto, cruzando 1.500 pés em descida para 500 pés, de Rio Grande para Salvador. Ok, agora estou ciente, senhorita, o sobrevoo vai ser bairro da Paz, já está próximo à posição, Hotel Romeo Golf. Gente, o hotel Romeo Golf, autorizado sobrevoo no bairro da Paz, reporte visual com a Serra Kilo 7.6 descendo para 500 pés, na proa do Paraíso da Ponte. Reportará visual, Hotel Romeo Golf. Por enquanto, senhorita, só o bairro da Paz, na presente posição. Controle 1, Camaquete, passou e passou. Qual Camaquete, cliente, chama a torre de frequência 118 decimal 95. Se fizer a aproximação direta para 35? Gente, fazer pouso na cabeceira ou se está livre toda a pista 35, para o lógico maquete? Inicialmente pouso parado, tem condições? Afirmativo. Então pouso parado com a pista 35 e posteriormente o táxi até o 44, mais altura. Lógico maquete, certo. Autorizado, eu sigo para a linha do litoral, pode afastar a sinal da 1-0. Já está se afastando o seu local, um negócio. Na cabeceira da 1-0, você pode estabilizar. Portal estabilizado, gol na 0-4. Já está na frente da torre, o helicóptero Robson 4-4. Então, meu grupo da presente está me apronto para onde está com ele, aguarde para prosseguir para o meu grupo. Caralho, está porra, está um negócio. Direita, mantendo o farol de Itapuã, o helicóptero não interfere. Lá pegou, é parte visual com o campo, o ajuste na 0-8. É posta na visual, na 0-8, gol na 0-4. Como está o farol de Itapuã? A gente mantém o farol de Itapuã, agora a gente vai conseguir para retornar o local que você levou. Aguarda. Táxi a baixa altura até o pátio 4, para o universo aqui na frente. É, ok, autorizado o táxi para a patrulha Oscar. Oscar, Matheus. Mantenha a projeção de espalhamento que está a via chegada aberta. Desça para o nível de voo 080. Sierra 25, ideia direita, Sierra 209. 209, né? Zero de colagem, 0 graus, 4 nós. E o seu colagem,